Devorem os controles, vamos começar aqui o podcast número 5 dos Devoradores de Controles. Hoje nós vamos falar sobre trilhas sonoras. Eu sou o Fernando Leira, estou aqui com o Eduardo Rodrigues. Fala aí, Edu. Oi, qual é a música? Sem graça isso. E também com o Dalton Belo. Fala aí, Dalton. E aí, galera, beleza? Tô falando isso pela quinta vez no KinkoCast. Muito bem. Então, antes, né, nós vamos ver aqui os e-mails. Primeiro, quem vai ler o e-mail vai ser o Dalton. Fala aí, Dalton, lê o e-mail aí. Então, aí eu vou aqui ler um... Na verdade, eu vou comentar a respeito do e-mail do Renan, do Playfire, né, o Waka Shimazu. Ele faz uma comparação interessante, cara, né, no outro cast, né? A gente falou do Black Belt. Ele falou que ele, como fã de anime... Tem um anime que chama, em português, é Punho Divino da Esteira do Norte. O nome original japonês é Hokuto no Ken. Aí ele falou que, assim, que tem bastante, bastante cenas desse anime que tem semelhança no Black Belt, né? E a gente foi checar pra ver, pelo menos eu fui checar. E assim, o vídeo que ele postou, você consegue ver aquelas partes do jogo em que você tem que dar aquele golpe certo pra que você consiga matar o chefe. Ele fica, tipo... Sei lá, o golpe certo é um soco, ele dá vários socos, assim, até o cara cair. E ou vários chutes. E nesse anime, assim, dá pra você ver bem que é muito parecido, assim. Tipo, o cara começa a dar um soco, vários socos. O meteoro de Pegasus dos infernos e fica igualzinho do Black Belt, cara. Então ele mandou uma comparação legal aí. Tipo, eu acho, sei lá, velho, o cara deve ter visto muito anime, assim. Eu acho que bateu o olho e ele falou, nossa, velho, perfeito. É a mesma coisa, exatamente. Vai ter o link, né, do vídeo no post, né, isso? Como é tradição já, link no post. Vocês vão ver que é bem parecido mesmo. Muito bem, né? Valeu, Renan, pelo e-mail. Todos mandam um abraço e continue mandando e-mails. E agora o Du vai ler um comentário. E aí, Du? Vou ler o comentário do André. André é meu irmão. Então a gente... família não vale, hein, velho? Ah, vale sim, cara. Ele comentou aqui, né, e uma lembrança que ele teve, que eu nem tive no cast, mas ele lembrou disso daqui, e depois que ele falou, claro que eu lembrei também, né? Lembrei que tínhamos a pistola Light Phaser. Logo que comprei, pensei que ela veio com defeito, pois não funcionava nos jogos de pistola. Levei na assistência técnica, que demorou mais de um mês para consertar. Quando chegou em casa, nada da pistola funcionar. Só depois descobri que o problema... era da TV que a gente jogava, que era preto e branco. Nossa mãe não deixava a gente jogar na colorida porque iria estragar a TV. Estragar entre aspas, né, cara? Entre aspas. Mas é verdade, você estragava a TV mesmo, cara. Estragava nada, você é estragava linda assim. Pra você não poder não usar a TV colorida. Minha mãe falava isso também. Cara. Estragava assim, já estraguei umas três televisões. Ah, mentira. Aí finaliza aqui, né? Mas enfim, a gente dava um jeitinho pra jogar na TV colorida grandes clássicos como Rambo, Wanted e Zillion. Muito bem. Agora eu vou ler aqui um e-mail do Jeremias. O Jeremias é um grande fã do Dalton e do Du, cara. Eu vou ler aqui, vocês vão entender o porquê. Ele fala assim, ó. Lira estava perdido falando de Master. Já o Dalton e o Du são caras mais vividos na parada. O Dalton é um dinossauro da era dos games. Jogou mais, não zerou os jogos. Aí ele mandou uns risos aqui. O Dalton agora vai virar o cara que não zerou jogos, cara. Não, peraí. Mudar essa fama aí. Agora que vocês já falaram sobre o Master, tem que falar sobre o SNES, né, Super Nintendo. Desde o surgimento do Nintendinho até a última versão... E dos melhores jogos que existiu, Super Nintendo. É verdade, eu concordo. Super Nintendo foi o melhor videogame que até hoje apareceu aí. Eu sei que vocês concordam também aqui, o Du e o Dalton. Ah, eu gosto do Super Nintendo. Eu não vou comentar sobre isso nesse podcast, mas eu gosto do Super Nintendo. Mas aí também o melhor que já existiu aí também. Um pouco de exagero aí, né? Então, a gente tivemos poucos comentários aí, poucos e-mails nesse último cast. Então vamos reforçar aqui, né, qual que são nossos contatos aqui, né, o e-mail é o contato@devoradoresdecontroles.com.br. Aí tem também a página no Facebook, né, facebook.com/devoradores. Tem o Twitter, devoradores_. E também tem os comentários na página, né, você pode comentar na página aí que a gente vai ler, a gente responde os comentários, né, a gente costuma responder, né, eu vejo o Du e o Dalton respondendo também. Então agora vamos a alguns recados aí. Vocês devem ter notado que nosso site mudou, ficou um site mais bonito, mais agradável, graças ao nosso querido Eduardo, né? Que teve um trabalho árduo aí pra. Aê, valeu. Parabéns, Du, pelo obrigado. Site WordPress. A gente também vai iniciar uma discussão no Facebook, né? Se você quiser curtir, então acessa lá facebook.com/devoradores. É só curtir na página que você já pode estar fazendo. Participando da discussão, recebendo também na sua timeline aí todas as nossas notícias, informações sobre o blog e o cache. E outra novidade também é que nós temos colunas no nosso site, né? Todos aqui os devoradores fazem uma coluna, né? O Dalton faz uma coluna alternativa, o Duff tem a sua coluna em Game Bar, a gente tem um novo talento aí da música, o Thiago Salesi também fazendo a sua coluna, o que o Salesi indica. E tem a minha coluna, né? O Show do Lira, que é uma homenagem aos amigos de uma da empresa que eu trabalhei aí, né? Que o pessoal deve saber qual é. Piada interna. Piada interna, né? Que eu não participo mais das piadas internas, né? Outro detalhe que ninguém aqui revelou, nosso podcast, ele é quinzenal. Então, de 15 em 15 dias a gente lança um cast novo. Né? Porque ninguém nunca falou, né? A gente vai falar só do quinto podcast. Que nós somos um podcast quinzenal. Quinzenal dá tempo pra gente escolher um tema, fazer uma gravação, fazer uma edição, fazer coluna também, que geralmente serão semanais, né? O pessoal tá querendo fazer semanal, não é isso? É. Colunas semanais, o cast quinzenal, pra manter as pautas decentes também, né? Manter um padrão legal de atualização, não ficar sumido, né? Legal, a gente também tem botões no site, quem quiser colocar. Divulgar nosso trabalho aqui. Quem quiser fazer um jabá aí pros devoradores de controle, pode ficar à vontade. Os botões feitos de maneira muito muito dedicada aí pelo Lira. Vamos agradecer ao Lira por ter feito os botões do site, né? Se a gente não receber nenhum processo da Namco, beleza. Tem que lembrar que eu trabalho com programação, não com design. Mas vamos continuar aqui. Vamos começar o nosso MusiCast. Então, o nosso MusiCast tem algumas regras, né? Nosso querido Dalton impôs algumas regras. Eu coloquei algumas regras pra que a gente mantesse o cast dentro de um limite de tempo, né? Senão, cara, o negócio ia voar, né? Pois bem, quais são as regras de Dalton? Cada integrante do podcast falará de 3 músicas. E o interessante, sim, essas 3 músicas são 3 músicas que cada um gosta, tá? Então, quer dizer, se você que tá ouvindo pode não gostar do que eu falar, do que o Dalton falar, e gostar da Dudu. Mas então, terão outros, né? Nós falaremos de outras músicas, de outros jogos, outros temas, etc. A ideia é que a escolha das músicas fosse um negócio bem, bem pessoal, pessoal mesmo, né? De cada devorador aí que participa. Então... Claro que, tipo, clássicos como o tema do Ken do Street Fighter ou Green Hill do Sonic, a gente não quis colocar porque é uma música, são músicas que, tipo, já se consagraram, né? Então, mas essa aí é uma regra controversa, né? O Eduardo não concorda. Não, porque você pode gostar muito de uma música dessas, por exemplo, que é consagrada e você não vai colocar, pô, que isso? Exatamente. Então, mas então é assim, se o pessoal... gostar da ideia do MusiCast, a gente pode fazer mais, né? Com mais músicas. Esse vai ter... cada um vai falar 3 músicas primeiro e depois uma segunda rodada com mais 3, né? E você... a gente pode pegar também fazer um podcast dedicado a um jogo e falar só das músicas desse jogo também. Pode ser uma coisa do tipo. Seria até interessante aí buscar a história, blá blá blá, esse tipo de coisa. Tudo depende dos ouvintes, né? Lembrem-se dos nossos meios de contato com vocês... Cara, essas regras aí tá parecendo meio aquela parada de pedir gol do Fantástico, né, cara? Tipo, você faz 3 gols e você pede uma música, tá ligado? Se você terminar 3 jogos na semana, você pede uma música. O Dalton nunca vai poder pedir uma música, cara. É verdade, coitado do Dalton. Nunca vai pedir, velho. Zoeira à parte, o Lira falou que vai depender dos ouvintes. Assim, só lembrando, né, o que a gente vai lançar no Facebook lá vai ser uma discussão A discussão que o Lira se falou vai ser a respeito do que os ouvintes querem no próximo cast, entendeu? Então a gente vai levar muito a sério qualquer tipo de sugestão que tiver lá. É, próximos temas, próximas pautas pra gente fazer. Se a gente vê que tem algum tema que é muito recorrente assim, a gente faz, claro. Então participem ativamente daquilo lá, porque sim, vocês podem mudar o rumo, vocês podem alterar o que a gente faz aqui. Nossa, Capitão Planeta, o poder é de vocês. O poder é de vocês. O poder é dos ouvintes. Sem mais delongas, vamos começar aqui, primeiro com o Dalton. Dalton, qual que é o seu primeiro som, sua primeira música, sua primeira trilha, sua primeira qualquer coisa que você quer falar? Então, cara, é impossível falar da música sem falar do jogo, ou da franquia, né? E no caso... Minha primeira música é do Castlevania, da franquia Castlevania. Mais especificamente do Castlevania 2, que é o Castlevania 2 Simon's Quest. Esse jogo, assim, ele não foi o melhor dos Castlevanias. Aliás, pouquíssimas pessoas eu conheço que jogaram esse Castlevania. Mas também não foi lá muito popular, assim, né? Mas esse jogo, ele tinha uma música... chamada Blood Tears, né? Lágrimas Sangrentas, Lágrimas de Sangue. Esse jogo ele tinha um ciclo de algumas músicas, como todo jogo de 8 bits da época, né? Não era uma música, dificilmente tinha uma música para cada fase, elas se repetiam. Mas essa música era a melhor do jogo, na minha opinião, e, cara, quando eu escutava ela, assim, uma empolgação, assim, tipo, eu ficava mais motivado a matar esqueletos e demônios. Expurgar o mal da face da terra ouvindo essa música. Aí como se não bastasse, eles pegaram nesse último jogo, nesse Castlevania que fizeram pra PlayStation, que é o Castlevania Symphony of the Night. Esse é foda, hein? Esse trilha sonora é perfeito, todas as músicas. O melhor Castlevania que já lançaram, na minha humilde opinião. Nesse jogo, eles pegaram as músicas de todos os Castlevanias e... colocaram e fizeram, remasterizaram, né, na verdade, refizeram as músicas e colocaram nesse jogo. E essa música, Blood Tears, é uma das músicas que eles pegaram do Castlevania 2 e transformaram numa versão metal que ficou melhor ainda que a versão... muito bom mesmo. 8 bits. Muito bom. E Edu, o que você acha dessa música aí, Edu? Fala alguma coisa aí. Ah, muito boa, cara. Assim, Eu vi ela, eu lembrei dela mais pela versão do Symphony of the Night já, né, que eu joguei mais. Acho que eu não lembro se eu joguei o Castlevania 2. E esse jogo é perfeito, as músicas, cara. Todas as músicas da trilha sonora dele são perfeitas. Também ouvi essas músicas aí. Assim, ela dá um enredo diferente do Castlevania, ela dá realmente aquela empolgação que o Dalton falou, cara. Não, cara, eu começo a escutar, assim, às vezes... pro cast eu comecei a escutar ela, assim, cara, eu tava no fone de ouvido, eu falei, cara, eu preciso matar alguma coisa maligna agora. Nossa, meu Deus, cara, coitado dos nossos amigos de... Então, papai. para o deleite de vocês, Castlevania, Blood Tears. We'll be right back. Agora, a gente vai ouvir o som do Edu. Fala, Edu, qual o som que você quer vai mandar pra gente aí ouvir agora? Então, essa música é do jogo Samurai Showdown 3, que é um jogo de... Eu sou um grande amante aí dos jogos de luta, né? Não sei se o pessoal já percebeu isso daí no comentário do cast. A gente tem até que fazer um cast sobre jogos de luta mais pra frente aí. Esse jogo é um jogo até meio que injustiçado. O pessoal costuma falar que ele é o pior jogo da série do Samurai Spirits. Essa música é da personagem Himoruru. Essa versão que eu vou colocar pra vocês ouvir, ela é uma versão arranged que foi lançada pro Neo Geo CD. Porque eu tive o Neo Geo CD, né? E todas as músicas que eram lançadas pro Neo Geo CD, elas tinham uma versão arranged, uma versão remixada pra aproveitar a qualidade do CD. Essa música ela é toda tocada em violino, assim, cara. É muito linda e dá uma emoção muito grande, assim, tipo, do cenário da Himoruru. Porque... tipo, você sente que ela tá, tipo, desesperada, assim, pra vencer, que a causa dela é, tipo, é mó importante, assim, cara, dá muita emoção. A causa dela é a mesma da Nakoruru, né? Tipo, vou defender a natureza. Vou defender a natureza, tá ligado? E ela vai com mal. Unhas e dentes, assim, vai, tipo, dando uns gritinhos, assim. Opa, e ela não pode perder, aí, cara. Ela não pode perder, cara. Se ela perder, a natureza vai estar condenada. Cara, é muita emoção. Quem jogou esse jogo aí, ao som dessa música no Neo Geo CD... que acho que deve ser pouca gente e tal, mas o som é eu joguei bom. No jogo CD, eu joguei também. E o legal do samurai é que eles, ó, e pum, aí cantava o sanguinho assim no cara e o cara morria, cara, era maneiro. Não, e essa música... Eu tinha dó quando eu matava de Mururu, cara, mas eu tinha pau. Não sei, porque eu tava, tipo, matando alguém que tava lutando por uma causa justa. Eu tinha esse mesmo sentimento, cara, tipo... tocando essa música aí no fundo, cara, e tipo, você matar a Himoruru pela causa dela, assim, ela dá maior grito de dor, assim, cara. E tem um urso no fundo da tela, assim, que ele fica triste, tá ligado? Quando ela morre. Muito foda. Profundo. Então, eu só vou fazer um comentário sobre essa música aí, cara. Ela parece música de casa de chá, velho. Ah, isso. Que isso? Eu sou ofensa. Não, é minha opinião, parece que você tá numa casa de chá, sentado, assim, tomando aquele chazinho, comendo uma bolacha, aí toca essa música aí no fundo. O que, que você acha, Dalton? Não, cara, o que eu acho, eu já falei, essa música, ela, se você for juntar ambiente e tipo, se você for pensar no ambiente e o status da história, da Himoruru defendendo a natureza, cara, é perfeito, cara, o negócio... negócio que influencia mesmo, assim. Eu sempre falei que eu fui um cara que fui influenciado pela música nos jogos, e não é diferente com esse jogo aí. Então pra vocês, Heart Mirror, Samurai Showdown 3. Pois bem, continuando, eu vou falar agora uma música de um jogo que eu joguei bastante aqui na minha casa, meu Nintendo 64, velho. Então, sim, esse jogo que eu vou falar é o Golden Eye 007, né, do Nintendo 64. Assim, a trilha dele toda eu acho muito, muito incrível. Desde o começo do jogo, cara, é uma trilha sensacional. Um jogaço por sinal. Isso que eu ia perguntar, se vocês jogaram esse jogo. Eu não joguei. Nossa, que vergonha, cara, fica quieto. Ô, Dalton, você jogou, Galton? Joguei uma campanha single player, joguei multiplayer dividido até em quatro pessoas. Eu também já fiz isso daí, tipo, tinha uns amigos no colégio, aí cada um levava seu controle, aí tinha um jogo e todo mundo jogava uma TV de 29, era... É muito emocionante, cara. Aí você vai jogar hoje. Não, se você for jogar hoje, cara, é totalmente tosco, né? Mas antes, naquela época era incrível, cara. Cara, você atirava com a arma, você tava mirando num pixel, assim. Você não sabia o que era. Era muito pequeno, até. E. Assim, eu falei, a trilha sonora desse jogo, cara, pra época foi muito forte, né, cara? Aquela introdução lá do James Bond vindo, dando tiro, com a música do GoldenEye tocada, com solo de guitarra. É uma típica música de filme de ação, né? Até essa música ela começa parecendo ser uma coisa assim totalmente independente, mas no meio eles meio que sampleiam o tema do James Bond, né? É. Você escuta o pana, pana no meio assim, cara. Muito incrível, mas não é essa música que eu vou falar, cara. A música que eu quero que vocês ouçam aí é da tela Frigate, aquela do barco, que você entra no barco, essa música é muito... Ela, assim, ela dá todo assim, a noção do local, dá um toque a mais mesmo naquela tela, aquela sensação que o Dalton sente em todos os jogos, sabe? Eu consegui sentir nessa tela com todas as músicas assim, do GoldenEye. Então, Lira, mas então, o que eu quis dizer foi isso mesmo, tipo, nessa música, no meio dela tem um sample da música tema do James Bond, assim. É meio escondido, mas você entende. Tipo, pra dar aquela ideia que tipo, é o James Bond ali, tipo, ele vai matar meio mundo pra cumprir a missão dele. É, sem mais delongas, vou deixar vocês ouvirem a música da tela Frigate do GoldenEye 007. Toca aí. Agora, nós vamos ouvir a segunda música do Dalton, deve ser uma música triste, todos vão chorar. Qual que é a música da Alta? Exatamente, cara, eu joguei muito Super Nintendo, muito, né? Acho que provavelmente foi depois do Master System, foi o videogame que eu fiquei mais tempo jogando, né? Foi o Super Nintendo. E eu joguei bastante RPG no Super Nintendo, embora eu queria ter jogado mais Final Fantasy e tal, né? Não foi uma série que eu toquei muito. Por outro lado, eu joguei mais a série Breath of Fire, né? Que, assim, muito boa a série. Esse jogo é um RPG bem tradicional, do tipo batalha por turno, personagens desenhados meio japonês e tal. E é um jogo muito bom, assim, uma franquia muito boa, que se estendeu até pelo PlayStation, né? E pelo PlayStation 2, não é, Edu? Foi até o PlayStation 2, se eu não me engano, com Breath of Fire 4. No PlayStation 2 eu não tenho certeza se tem. Eu cheguei a jogar o Breath of Fire no PlayStation 1. É o 3, né? Isso. Mas no 2 eu não tenho certeza se continua essa franquia. Isso é uma informação a confirmar, mas de qualquer forma teve o Breath of Fire 4, sim, que era muito bom também, por sinal. E também, esse jogo, ele tem uma música tema, né? Que, na verdade, esse é um jogo, assim, ele é naturalmente triste. Os eventos dele, assim, sempre são tristes, assim, nunca... Não tem um momento de felicidade no jogo, é sempre gente morrendo ou sabendo que vai morrer. Que triste, hein, Dalton? Pelo menos nos dois primeiros jogos é assim. Então, esse é um jogo que tem muito a ver com a sua essência pessoal, né, cara? Não, bom, brincadeiras à parte, é um jogo muito triste, cara. E essa música que eu vou colocar aí pra vocês, ela é triste, ela é a música tema do jogo, então ela é tocada nos momentos mais tristes e marcantes, tipo, normalmente de gente morrendo ou de despedida. No caso, ela toca a primeira vez no momento que uma personagem chamada Sarah, ela se despede do grupo, né? Ela, na verdade, você não joga com ela tá lá te ajudando numa tarefa X lá, e ela pega e se despede, e aí rola essa musiquinha. Mas é só essa musiquinha, ela parece uma música de ninar pra criança que tá. Pra assustar uma criança ainda, né, cara? De ninar com um tom assustador, assim, pelo menos. Não, eu acho que a criança choraria de tristeza, cara. Então, com vocês, Sarah's Team, Breath of Fire. Agora, a segunda música do Du. Qual que é a segunda música, Du? Então, a segunda música, muito emocionante também. Você acha que você já percebeu que eu gosto de música com emoção. É música bem imponente essa música aí, né? É uma música do jogo Shadow of Colossus, que é um clássico do PlayStation 2. Clássico que eu nunca joguei. Pô, que é isso? Jogou Dalton, Shadow of Colossus ou também não? Joguei, eu joguei, mas eu fiz meio. Eu fiz meio speedrun, assim, não aproveitei o jogo, entendeu? Fiz muito rápido. Mas é um jogão. Mas sem... a pergunta que fica, Dalton, você terminou Shadow of the Colossus? Cara, eu lembro que eu tava jogando esse jogo compartilhado com um amigo, sabe? Ah, pega um colosso, eu pego outro, pega um colosso. Aí no final ele acabou terminando, entendeu? Então quem terminou foi seu amigo, não você. Eu não matei o último chefe, pelo menos, né? Tudo bem. E aí, Dô? Fala alguma coisa aí dessa Bom, então, música. Quem não conhece o jogo, Shadow of Colossus é um jogo que ele não tem inimigos normais no jogo. Todos os inimigos são chefes de fase. São 16 colossos que você tem que enfrentar durante o jogo para poder conseguir terminar, né? E sempre quando você encontra o colosso, são criaturas gigantescas, imponentes, você é um cara pequenininho e você tem que escalar os colossos para poder atingir um ponto fraco deles que está escondido em algum lugar, né? E as músicas de tema desse jogo, elas são todas muito pesadas, assim, muito, muito dramáticas, assim, lentas, para tentar passar aquela sensação de dificuldade de você conseguir chegar no ponto que você precisa para derrotar o Colossus. E aí quando você consegue chegar lá, começa a tocar essa música que chama Revived Power, e é tipo uma música emocionante, assim, tipo de, sabe, você conseguiu uma coisa grandiosa, assim, uma façanha grandiosa, assim, porque uma música é bem épica, né, bem velho? Épica, o jogo todo é épico, né, é grandioso, assim. E cara, essa música casa perfeito com o momento, assim, quando você consegue escalar o colosso e consegue chegar perto do ponto fraco dele, casa perfeitamente. Aí você chega perto do ponto fraco dele, dá-lhe uma espigada e ele começa a se agitar, se debater, que nem um peixe fora d'água. E a música não acabou ainda. Não, e a música continua rolando. E aí quando você consegue derrotar o colosso, aí para essa música e aí começa a tocar uma música mó triste, cara. Você começa a se sentir mal, assim, de ter matado o Colossus. Porque assim, a história do jogo em si, sem fazer spoiler, né? Sempre você não tá fazendo uma coisa legal matando os Colossus, entendeu? Você Exatamente. Tá... E dá pra sacar isso pelo que vai acontecendo no desenrolar do jogo. Porque, mas dá spoiler, porque... cara, esse jogo jogo é antigo, cara. Não, então, mas assim, porque os próprios Colossus, cara, eles não têm aparência... Fora eles serem grandes, eles não têm aparência, tipo, monstruosa, cara. Eles não têm... é um cara muito feio. Eles são estranhos, cara, mas eles são grandes. Eles são estranhos porque eles são grandes, não porque... Tipo, tem um chifre saindo pela boca, sabe? Não tem nada disso. Eles são... você vê que eles são baseados ou em animais ou em alguma coisa assim, e eles não são se eles são feios, não é a intenção do criador do jogo não foi de passar de assustar, foi porque eles são grandes e estão defendendo alguma coisa, entendeu? E pois... é isso que torna eles, de certa forma, eles são assustadores, mas não feios. Isso que eu tô falando. É, o criador desse jogo aí é o Fumito Ueda, e ele sempre fala isso, mas ele quer passar a vida nas criações, jogos que ele passa, que ele faz. Tipo, a próxima produção dele é um jogo que chama The Last Guardian, que vai sair pro PlayStation 3. E tudo que você vê de vídeo assim na internet, tem uma outra criatura colossal que vai participar desse jogo junto com um menininho, né? E você vê que a criatura parece que tem vida mesmo, assim. O cara se preocupa pra caramba com isso. Então esse jogo merece um cash, né, cara? Merece, com certeza. Tô vendo que vocês falaram bastante coisa, mas vamos ouvir a música aí. Revived Power. Continuando, vou falar aqui minha segunda música. Minha segunda música é do Beat'em Up, muito bom. Quem nunca jogou no fliperama, Cadillacs e Dinossauros, né? Vocês nunca jogaram Cadillacs e Dinossauros? Já joguei. Vocês terminaram Cadillacs e Dinossauros? Não, não consegui. Nunca tive dinheiro pra comprar fichas suficientes pra terminar Cadillacs. Eu terminei Cadillacs e Dinossauros. Cara bom. Termina com uma ficha só, mas você terminou onde? Em remake do PlayStation? Não, porque eu não tinha PlayStation. Terminou na máquina? Na máquina e também terminei no emulador. Tá nos dois, né, velho? Não, tá valendo. Quantas fichas você usou pra terminar na máquina? Na máquina, então, eu joguei com umas 10, 8 fichas. Ah, tá explicado, né? Mas eu terminei o jogo. custou 20 reais, né? Isso aí tem que ter um continuo infinito, né, cara? Foi barato, porque eu fui perdendo perto de casa, aqui era 20 centavos, dá pra comprar 10 fichas. Nossa, a ficha era 25 centavos numa época aí, cara. 25 centavos, 4 fichas, 1 real. A gente tá devendo um cast de Beat'em Up, né? Também. E vocês viram que eu gosto de Beat'em Up, né? Que eu fiz uma coluna sobre Streets of Rage. Terão outros Beat'em Ups aí também, colunas que eu pretendo fazer. Fora jogos de futebol, tá vendo? Vocês pensam que eu só fico jogando Pro Evolution, cara. Isso é uma calúnia, cara. Inclusive, no último final de semana, eu dei uma aula de Final Fight pro Lira na PSN. A gente jogou Final Fight da Double Impact e ele aprendeu a jogar um pouco comigo aí. Eu aprendi a jogar com COD e fazer umas apelaçõezinhas porcas, ficar em cima do barril lá no, na tela do metrô, que é totalmente vergonhoso. Puta, cara, não, mas isso aí eu tenho que comentar. O Lira já sabia o esquema, ele já chegou subindo, cara. Aí eu falei, puta, beleza, né? Finalmente um cara que sabe o esquema do barril no fundo do metrô, tá ligado? Vilinha de fliperama, cara. Ô, Du, mas nessa versão pra Play 3, aquele esquema do 1-2 funciona? Funciona perfeitamente, cara. É, que foi o que o Du fez, cara. Acabou, velho. É assim que você distingue os caras que sabem jogar Final Fight e os que não sabem. Cara. Mas o tema que aqui, ó, é Cadillacs e Dinossauros, cara. Esse jogo, ele implementou, assim, algo a mais que o Final Fight, né? O personagem corria, ele tinha, além do golpe especial, né, apertando os dois botões lá, ele tinha voadora, tinha um pra cima e pra baixo, que ele fazia um outro golpe especial também, só que ele não consumia energia. Também, tinha, né? tinha umas vozes digitalizadas engraçadas, cara. Verdade. Quando ele pegava lá o steak, ele disse, steak, coffee, ele falava um negócio mais engraçado. Airmaker! Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo aí vale a pena jogar no fliperama. Eu lembro fliperama que o fliperama era, ó, se liga um detalhe desse jogo. O fliperama original dele, ele tinha 3 controles e você pode escolher 4 personagens. É verdade. Aí um ficava sobrando, era muito engraçado. E fora também que você controlava o carro. Esse jogo é um beat'em up antigo e muito revolucionário, cara. Além das músicas também, tem várias músicas bem elaboradas, que você consegue ser ambiente, assim, dar uma noção de ambiente muito boa também em cada cenário. Quando eu te fazer um podcast de beat'em up, vai ter uns detalhes sobre outros beat'em ups, o Du vai falar outros macetes que ele costuma utilizar. Vocês querem falar mais alguma coisa do cara? Eu ia falar que essa música que você colocou aí é uma música do tipo... Pelo menos eu me sinto muito tentado a andar pra frente e sair socando todo mundo ouvindo isso aí, entendeu? Então é a música perfeita pra essa fase de ficar de lagrimoçada. E essa música aí é aquela do carro, você vai atropelando todo mundo. Mas então fiquem aí ouvindo esse som do Cadillacs e Dinossauros da tela 13, Hell Road. Oh, Agora vamos para o nosso último bloco, última rodada de músicas. Vamos começar pelo Dalton, né? O Dalton vai colocar uma música muito. Vai falar uma música muito legal. Eu gostei dessa música. É uma música muito animadora. Qual que é a música, Dalton? Então, antes eu queria falar, cara, que é o último bloco e com muito pesar, né? Porque só lembrando que foi muito duro pra gente escolher só três músicas. Assim, é verdade. A gente se limitou de uma forma absurda, né? Porque até eu coloquei aquela limitação controversa de evitar de usar grandes blockbusters na escolha das músicas, justamente porque senão, acho que num terceiro ou quarto cast sobre música, a gente ia começar falando de músicas não blockbusters, né? Eu também escolheria várias, né? Há controvérsias, né? Como diria o Du, há controvérsias. Então, aí... O Dato falou, é difícil escolher mesmo, né, cara? Porque é muito difícil, música, né, cara? Muito... E às vezes a música tá que nem... A maioria dos jogos que a gente falou aqui, você via que a música, ela casava com o momento, assim, do jogo, né? Tipo... É. Às vezes, se você só ouvia a música, talvez você nem goste tanto, assim, mas naquele momento do jogo ali encaixava perfeitamente, né? Isso daí que fica na memória, assim. Não, sinto que teremos outros musicasts e que, assim, a gente falando aqui, eu já lembrei de milhares de outras músicas, milhares de outros títulos e, tipo, eu queria falar de todos, mas não dá. É engraçado, porque, tipo, você ouvindo essas músicas, você teve a emoção do jogo e tem jeito, cara, emoção chama emoção. Então, cara, você quando você tava ouvindo aí o Cadillac Dinossauros, você acabou se lembrando do tema do Double Dragon, tá ligado? Que também é um puta clássico. A gente lembrou do Final Fight, né? Final Fight. Capitão Comando. Capitão Comando. Jogo, cara. Punisher. Nossa, eu posso citar milhares, mas... Dalton, qual é o seu som, Dalton? Voltando à minha música, Então, essa minha música, eu acho que ela é meio que exceção à regra de da música casar com o ambiente. Porque eu, particularmente, não acho que a música case com o ambiente onde ela foi colocada. Mas o que não impede que ela seja uma grande música, independente da fase onde colocaram ela. É uma música do jogo pra Nintendinho, chamado DuckTales. Essa música, ela toca na fase da lua, né? Pra quem não sabe... Esse jogo era assim, na verdade é DuckTales o título, mas você joga como Tio Patinhas, né? Você vai viajando por vários locais ou épocas do mundo, assim, você vai lá pra Amazônia, depois você vai pras ruínas aztecas, depois você vai pra Lua. Esse é o jogo que a bengala do Tio Patinhas é um pula-pula? É esse mesmo. Joguei. Eu não joguei, mesmo. Tá, mas eu vi os vídeos. E aí nesse jogo tem a tela da Lua, né? E essa música... Ela rola durante a fase, né? E, tipo, é uma música que se você procurar no YouTube, nos vídeos relacionados, tem muito, muito cover, muito cara fazendo remix, assim, cara falando que chora ouvindo. E... Cara, essa música, eu acho, é o tipo de música que eu falo, cara, essa música é bonita. É uma música motivadora, né, cara? Motivadora, cara. Ela fala assim, siga em frente, você pode. E o que você... Tá ligado? Você vencerá as dificuldades, os seus problemas. Não, tudo será resolvido, cara. Ouça essa música. É uma música... E o que é legal, cara, é que é uma música da geração 8-bits, né, cara? 8-bits, tipo, recursos... Chiptunes, né, cara? E você vê que os caras conseguiam tirar leite de pedra, né, cara? Os caras faziam umas músicas que tiravam se interessava pela música, né? Leite chiptunes, cara. Cara, e eu, tipo, essa música, ela empolga, né, cara? Você fala, porra, por pior que sejam as coisas, tudo será superado, assim. Então, essa é uma música aí, se você tiver motivado, ouça essa música várias vezes, ouça os remixes, cara, é uma música motivadora, cara. Eu me senti motivado ouvindo essa música aí, eu quero fazer alguma coisa pra melhorar o mundo agora. essa ideia, e a versão de violino dessa música que tem lá no YouTube, assim, fez muita gente chorar lá, então... Nesse clima de... Ô, Dalton, mas você também chorou, Dalton? Dalton, link no post dessa versão indo aí, né, cara? Mas o senhor, ô, Dalton, você chorou também? Você fala assim, as pessoas choraram. Mas não, você chorou, Dalton? Eu não chorei. Na verdade, eu não acredito que ninguém tenha chorado de verdade, mas... Nossa, mas, cara, a emoção que ela suscita é muito grande. Então, neste clima de emoção e motivação, fiquem aí com o tema da fase da lua de DuckTales. Thank you. depois dessa música motivacional, todos ficaram empolgados. Vamos ouvir a última música do Eduardo. Du, qual que é a sua última música? Ah, então, tristemente, já em clima de despedida, a música que eu escolhi é de um clássico dos jogos de navinha, como diz navinha, o Lira. Navinha, velho. Navinha. É o nosso querido R-Type. É, essa música, ela não tem um nome assim, né? Mas ela é do estágio 3 do R-Type. A fase chama Giant Warship. É tipo aquela fase que você enfrenta uma nave verde gigante. E é mais um que daqueles... Que vai soltando os pedaços, assim. Exatamente. E é mais um daqueles temas musicais que casa perfeitamente com a fase, cara. Há controvérsias, hein? Puta, cara, eu acho perfeita essa música nessa fase. E R-Type é um jogo que tem trilhas sonoras muito boas, mas essa daí me marcou especialmente, assim, porque essa foi uma fase que... Eu demorei muito pra conseguir passar a primeira vez que eu joguei o R-Type. Eu encalhei nessa fase, eu achava difícil pra caramba. E essa música botava num clima de dificuldade foda, assim, tipo... É, o que eu gosto nessa música aí é que, assim, a ideia que ela passa é de ameaça constante. Tipo, exatamente. Alguma coisa vai matar a qualquer momento, você não ficar esperto. E, tipo, você tá enfrentando um desafio muito maior do que você consegue vencer. Tipo, você tá com uma navinha minúscula, cara. Vem uma nave gigantesca. Gigante. A sua navinha precisa derrubar uma Enterprise desgraçada. É só isso. Oh, mas essa música aí, ela me lembra, assim, o tema... Um castelo, sabe... Bola de fogo, esse tipo de coisa aí. Mas é uma música legal, eu também gostei dessa música aí. Fora esse comentário não pertinente ao R-Type. É, não, mas aquela navona, né? Já que a sua é uma navinha. Navinha sua... e navona, cara. É, aquela navona não deixa de ser uma fortaleza, cara. Porque aquilo tem turret e canhões pra todo lado, entendeu? É, o nome da fase é Giant Warship, né? É. Tipo, nave de guerra gigante, tá ligado? Seria realmente como um cavaleiro sozinho tentar invadir um castelo. É a mesma pegada. Ou então, pra finalizar meus soundtracks aqui, a música do terceiro estágio do R-Type é Giant Warship. Ouvir o último som do Du aí, da navinha contra a navona. Vou falar meu último som aqui, é do The King of Fighters 97. Tá bom, Dalton, vou furar sua regra, cara. The King of Fighters é um jogo clichê já mesmo, fica quieto. Mas essa música é o tema do trio do Kyo, né, do Kyo, Benimaru e o Goro Daimon, né. Essa música aí começa com aquele solinho assim, né, do violão, e depois ela começa com a guitarra e começa, tipo, dar aquela empolgação pra você dar vários golpes, sequências e combos, cara. Sei lá, é isso que eu sinto na hora que eu ouço essa música e começa... Você quer dar combo, cara, o negócio é dar porrada. O que vocês acham? É, e essa versão que o Lira escolheu aí é mais uma daquelas versões que são lançadas só no Neo Geo CD. É uma versão arranged da música que os caras aproveitam a qualidade do CD pra botar uma música bem melhor, né? E a SNK, cara, sempre arregaça nessas músicas que os caras rearranjam, cara. Os caras capricham pra caramba. Tipo, tem uma música que eu teria colocado se tivesse mais músicas, é a música do do Geezy Howard na The King of Fighters 96, cara. Tipo, também, né, cara? É música de chefão, cara. Você ouve aquela música e você fala assim, cara, esse cara aqui é o último chefe. Não tem... Mas eu vou pensar assim, também tem o Fatal Fury, cara, aquelas do Kaiser, quando você vai lutar contra ele também, toca o violino, piano não, toca o órgão, né? Música de chefão, né? Música de chefão, cara, você fala, pô, esse cara aqui é o último chefe, certeza. E essa música do King 97, cara, tipo, ela parece que te põe num frenesi de porrada, cara. Tipo, você começa a escutar ela, você fala, velho, eu preciso, pelo menos com o Kyoro, eu preciso queimar esse desgraçado e eu vou bater nele até ele morrer. Tipo, no começo, assim, parece que ele tá meio de cabeça baixa, assim, tocando aquele violão, assim. Aí começa a tocar o solo da guitarra, você já ergue a cabeça e já começa a dar porrada. Entendeu? Então, mas esse começo aí é aquele round one, né? Ready, go, tá ligado? Você tá só se preparando ali e tal. E a hora que a pancadaria vai começar mesmo, aí a música dá aquela pegada. E, Dalton, você terminou The King of Fighters com algum trio ou não, Dalton? Uma pergunta. Cara, eu sempre terminei com um trio meio montado, assim. Eu nunca terminei com um trio certinho. Trio fechado, cara. Trio fechado tinha um finalzinho mais legal, né, cara? Então. Quando você escolhia um trio era totalmente randômico, assim, não tinha final. Tinha um final. É, tinha, velho. Não, mas tinha algumas combinações que você fazia lá. Que tinha um finalzinho meio diferente, tipo, lá. Tipo, mas... você escolhia o líder de cada trio, dava um final. Você pegava todos os Dark of Fight, dava um final. Todos os Fatal Fury dava um final. Blá, blá, blá. É, um negócio assim mesmo. Verdade. Mas e a franquia The King of Fighters, que vocês acham da franquia? Outra que a gente podia fazer um cast só dela, cara. Também acho. É, eu mesmo nunca fui muito, tão, pelo menos... É, tão participante dessa geração aí de jogos de luta como vocês parece que foram. Eu joguei alguma coisa, mas entre os King of Fighters eu joguei muito pouco, cara. Eu joguei bastante o 97, joguei o 94, só que o 94 não gostava. Eu gostava do 95, 96 eu joguei mais ou menos, 98 eu joguei um pouco. Aí começou aqueles da Playmore, né? Aí zoou. Eu joguei do 94 até o 99. Eu também joguei até 99 também, mas aí depois do 2000, 2001, 2002, aí começou aqueles bizarros The King of Fighters, assim, da Playmore, assim. É, aí começou a zoar. Tem até o 13, né? Foi o último que saiu aí pela Playmore. O pessoal falou que não ficou bom, não, cara. Tipo, filme também, né, The King of Fighters. Tem um filme The King of Fighters, acho que é meio duvidoso também. Totalmente, né? Teve uma festinha de aniversário que eu fui de criança, cara. Festinha de criança. Aí você, tipo, sabe que tudo aqueles fliperama que tem festa de criança serve pra entreter os adultos, velho. Não pra entreter as crianças, velho. Street Fighter 2, né? Tem... É. Aí, tipo, mano, o fliperama que eu tava lá, fliperama entre aspas, né? Tipo, eu entendi, ele era um computador com um emulador meio camuflado lá. E tinha jogo pra caramba, velho. O cara tinha feito tipo uma interface lá que você escolheu o jogo lá no Manche lá. E, cara, era muito jogo. E entre esses jogos, cara, ele tinha tipo da King 97 até a 2000 e cacetada, velho. Você fala, nossa, velho, nem lá fora eu joguei isso aqui. Aí você vem numa festa de criança que não tem nada a ver, você encontra todas as King of Fighters lá. Então eu aposto que se algum de vocês estivesse lá, você não ia deixar os baixinhos jogar lá, né? Claro que não, né, cara? Sai daí, moleque. Sai daí, moleque, deixa eu jogar. E aí começa a rolar uma maior treta, né? Dos caras que jogam aqui lá. Então, cara, você vê que é uma franquia que atraiu, assim, muitos fãs e cultiva muitos fãs até hoje. Todas as franquias de luta aí, né? Acho que a The King of Fighters que teve a menor evolução nos últimos tempos, né? Que o Street Fighter teve, outras tiveram aí. A The King ficou meio parado, mas... vale sempre a menção honrosa ao The King of Fighters, né? É, isso aí também fica pro cast de The King of Fighters um dia. Então, ficamos com o som aí do trio do Japão, do Kyo. Thank you. cast. Que assim, eu pensei assim que seria muito chato, achei muito legal, foi muito nostálgico. Me lembrou vários jogos, acho que lembraram vocês também, né? É, a música, as músicas dos games evoluíram bastante, né? Conforme as gerações foram passando, né? Assim como os jogos evoluíram muito também. Mas você vê que mesmo as músicas antigas ainda tem um peso forte, assim, as antigas, as novas também. E o que eu acho legal em videogame, cara, tipo, você vê no cinema, assim, as músicas que os caras usam normalmente são músicas prontas, né? Os caras pegam músicas que já existem pra poder usar nos filmes. Agora no videogame não, né? Normalmente é uma coisa totalmente original que os caras têm que fazer pra poder casar com aquele momento, né, do jogo. Isso eu acho foda nos videogames. Eu acho que a música, ela, pelo menos, eu acredito que funciona assim comigo. Ela tem o poder de reavivar a minha memória mais do que uma imagem. Por que foi nostálgico, muito nostálgico esse cast? Justamente porque eu, pelo menos, senti minha memória muito mais... me lembrei de muito mais coisas a respeito daquela época do que se eu estivesse vendo as imagens desse jogo, sabe? Então... eu não sei se isso é devido a eu gostar tanto das trilhas sonoras, eu dar tanta importância às trilhas sonoras, ou se é um fato mesmo que mais gamers experimentam. Mas eu acho que se existe essa dúvida, é porque a música é sim algo importante e fundamental. Então, diga não a esses caras que tiram a música do jogo pra jogar sem música, cara. Isso é tipo, ele tá destruindo um elemento fundamental do jogo. Então, o que eu. Pra concluir também, assim, queria dizer é que se a música, os sons são fundamentais em todos os jogos, né? É o que o Dalton falou, tá certo mesmo, tipo, desligar o som é você perder um sentido seu que tá sendo aguçado pelo jogo, sabe? Você precisa daquilo. E as músicas, elas transformam, elas criam mesmo aquele ambiente. Imaginei aqui milhares de jogos, cara, até entradas dos Pro Evolution, assim, tem entradas épicas de músicas, assim, que eu gosto também, que eu lembrei agora. Eu só não coloquei, porque vocês vão querer me sacanear depois. E existem, tipo, jogos antigos, chiptunes, cara, tem uns chiptunes que foram tão bem feitos, que a gente não colocou, que não dá tempo mesmo. Que mereciam ser mencionados. A gente vai mencionar aqui em futuros musicasts, acho que... Top Gear, Castle of Illusion, Street Fighter... Tem uns que são curtinhos, assim, então, quem não lembra, tipo, no Mega Man, a hora que você vai selecionar qual chefe você vai querer lutar, cara? Nossa, quem não lembra desse sonzinho? Nossa, então, e são músicas simples. É simples, né? E te dá uma alegria, te dá uma noção, te dá. Nossa, tudo, essa, cara, essa que você precisa do jogo. Na hora que você escolhia, o chefe, tipo, ele aparecia e dava mó. Aí ele fazia uma pressão assim, né? Tipo, você exibia muito foda. Mas. Vem me pegar, tá ligado? Vem bater, velho. Vem me bater. Então, assim, a gente vai falar de Mega Man também um dia aí, talvez. Já foi até pedido, né? Já foi pedido, né? Mas vamos finalizar aqui, só lembrando que. Os contatos nossos, né? O e-mail, que é o contato@devoradoresdecontroles.com.br. A gente também tem o Twitter, que é o @devoradores__ alguma coisa. E também tem o Facebook, né? Que é o facebook.com/devoradores só. Lá no Facebook, além das notícias, nós postamos algumas outras coisas. Postamos até o cast também lá no Facebook. Você pode ouvir pelo Facebook o cast. Então, se você estiver no seu trabalho, quiser dar aquele migué esperto, você consegue lá no Facebook ali ouvir nosso cast. Não precisa nem acessar nosso site. Né? E também nós temos com o novo site. Você pode sincronizar com o seu iTunes. Tem RSS também no site. Feed de iTunes, boa. E isso é graças ao... Graças ao Eduardo aí, nosso webmaster. E tem RSS do site inteiro e tem RSS só do podcast. É verdade. Aí esse feed do iTunes também foi sugestão do mesmo cara que sugeriu o cast do Mega Man. Né? Na verdade, o feed do iTunes, várias pessoas já estavam pedindo já e tal, e era uma coisa que a gente ia colocar. Tá, era bem básico, né? Tá aí agora. Mas era um negócio que eu nem sabia que as pessoas usavam tanto, cara, o feed do iTunes. Eu uso também o feed do iTunes pra ver se sincronizar o Devorador de Controles agora. Então, mas ficamos por aqui. É, galera, vamos aí dar um tchau pra todo mundo aí. Falou, galera. Comentem, põem as músicas que você mais gostam no comentário. E é isso. Curtam os games e suas músicas. Falou aí, galera. Um abraço. E ouçam as músicas e postem também pra gente músicas que vocês gostaram nos comentários desse podcast, pra gente ouvir e lembrar todo mundo junto dos jogos, das músicas e tudo mais. Um abraço. Abraço e vemos por aqui. Até a próxima.